Tazo 4208, chame pronto para pushback e acionamento. É 18.6, ok? Jogado estado de repouso 910, vento 140 graus, 1.0 mais. Repouso da 10, strip 5.3.6. Lauf Júnior para o gate ouro, senhor Gabriel. Estado direita, 080 para interceptar sinal ILS X-ray pistão no 0, descendo para 2 mil pés, reporte estabilizar no localizador. Reduza para 2209. Reduzida para 220, 1928. Trip 5217, contato radar passando posição Conde, foi pro de Bonf para interceptar a chegada Bonf, QNH no 015, reporte no ponto e dá a descida. Aguarde pelo mais próximo, Trip 5217, inicialmente Bonf. Na medida usado localizador, 3304. 3304, chame Torre Salvador em 1 no 8.6. 1 no 8.6, 3304. Salvador, bom dia, 8.6, 3304. Telemetria 3, 1, 2, senhor, identificação desta via, chegada a Mário para o nível 070, QNH 1 no 015. Agora 922. Vetoração para sequenciamento, mantenha presente pro limite localizador, desça para 3 mil pés, QNH no 0, no 5. Descendo para 3.015, vetoração, mantenha pro 041, no limite localizador, gol no 922. Jogo 4298, desça para nível 050 e reduza para 2209. No meia, prossiga via Alfa e Juliette para remota 1 a dúzia. Alfa e Juliette, remota 1 a dúzia, 2, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, mais travado. Voo no 1434, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso número 2 na aproximação. Escuta, 434. Voo 3304, pouso autorizado, pista no 0, vento 120 graus, 99, que é legal no 015. Ok, sente. Salvador, bom dia, tá 3179. Bom dia, tá 3179, contato radar, suba para nível 340, cruzar 2000 pés, autorizado por Odileda. 340, 2000 Leda, tá 3179. Bono 922, desça para 2000 pés. Para 2000 pés, Bono 922. Direita para 065 para interceptar sinal ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Pro 065, autorizado ILS X-Ray, dá no zero, voo no 922, reportar. Zou 4298, vetoração para sequenciamento, manter presente proa, limite localizador, desça para 3000 pés, do QNH no 0 no 5. Afirmativo, da plateia presente em Zoa e agora de novo, indicado pelo curso de localizador, 273, 27, agora em 25. Rodão, muito bom dia, Chamé, 62, de novo. Partindo da autorização, Galeão. 6211, autorizado Galeão, nível 360, via Pesulu no zero. Pistão no zero, decolagem da pista no zero, com curva à direita, subida é a Dael, após Dael Leda, após Leda Bridge, para interceptar Zulu 1-0. O controle 1935 e o transponder é o 5034. Autorizado Galeão, nível 360. Fernando Zulu 1-0, decola a pista 1-0 com curva direita, saída da El, Leda Bridge, controle 1-1-9-1-3-5, correto, chame pronto para o pushback e acionamento, 6211. Aos 1-5, livre a pista pela direita, solo 1-2-1-9. Direita, 2-1-9-3-3-4. 2-2, estabilizado, Bruno 922, chame Torre Salvador em 198, decimal 6. 186, bom dia. Bom dia. Tô externo, baixo travado, voo no 434. 1434 tem livre o pouso na 10, vento 130 graus, 109, tráfego avistado. Leve pouso na 110, voo no 434. Chané 6312, desça via para o nível 050. Direita para o 070 para interceptar sinal ILS X-ray. Pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Direita 070 para interceptar sinal. Dois desafios para 2000 pés, QNH 1015 autorizado. Final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Acaba de fazer 2000 pés, reporta na estabilização do planeta. 2019. Mantém escute, aguarde a cópia. Desça para 4000 pés, QNH 1015. 4015, 35217. Azul 4298, chame Torre Salvador em 118, decimal 6. 186. Vou no 434, vou no 434, bom dia. Táxi autorizado, Alfa Juliette, gate 9. Alfa Juliette 09. Vitorinha de Juliette, cópia. Autorizado, Cairo Lorenzo, mil pés, corredores Axé e Caixa Pregos. Pista no 7, decola, curva à direita, o controle 1935, a torre 186 e o transponder é o padrão, 0160. Vai sair hoje pelo forte? Gente, o Vitorino de Juliette decolando da 17, curvará à esquerda. Então restrita a 1000 pés, ingressa no corredor forte e o restante da autorização permanece. Em coordenação com a torre, vai decolar da 35 então, o Vitorino de Juliette. Chame a torre para táxi, o acionamento de táxi, vai ajustando 0 no 5, Vitorino de Juliette. 0, livra a pista pela direita, solo 1, 219. Livra na próxima direita, 219, passou 5, está sendo checado, vazio 4298. 4298, continue a aproximação, guarda autorização para pouso, 4298. Prazer. Zona 79, chame o centro Recife, 125, decimal 1, alterna, 133, decimal 25. 251-3385, obrigado, bom dia, tá 3179. Bom dia, bom voo. 1922. Foi 26, acione a identificação, dessa vez chegada a Mário para o nível 050, QNH 1015. Ficou 217 após pelo, dessa via para 2000 pés e autorizado, final ILS X-Ray, pistão no zero. Reporte estabilizar no localizador. Ok, após pelo descer para 2000, reportarei no localizador. 35217. Victorinho de A Juliette, prossiga para a torre. Autorizado o táxi até o ponto de espera da 17, reporte para ingresso, Victorinho de A Juliette. Xenema 3, zona 2, chame torre Salvador em 1-8, decimal 6. Tem autorizado aqui o 380, o senhor aceita e copia ou aguarda a coordenação? Aceito. Autorizado, Vitória 380 nível, via Pesulu 44, pista 10 decola, curva à direita, subida é a Dael, após Dael Leda, após Leda DCT Eudes, o controle 19.35 e acione 5041. Decola pistão no zero, primeira curva direita, partiu da El, depois Leda, direto Eudes. 1935, controle Salvador, 5041, é o tração 3543. Correto, chame pronto, 35345 para o Pushback acionamento. A sua posição é à esquerda da aeronave da TAN, é isso? A esquerda, quando a bota fundo da TAN. Azul 4298, táxi autorizado via Alfa e Juliette, Palgate 8. Táxi autorizado, Palgate 8 via Alfa e Juliette. Autorizado, 352, 17. sistema integrato, tá pronto, Duna. Autorizado, pushback acionamento, azul 4208, chame táxi. Vitor Juliette, bom dia. Prossegue para DGL em Vera Cruz, confirme. Gente, tá pronto para cópia? A gente recebe 5x5 a clareza do, da sua transmissão, ok? E clareza e intensidade. Vitor, o Alfa Vitor Juliette está autorizado, voo local, Salvador, Salvador, mil pés, corredor forte, decolagem da 1-7, curva à esquerda, o controle 19.35, a torre 18.6 e o transponder é o 0151. Correto, chame a torre para o acionamento, Alfa Vitor Juliette. Que o Papa Golfo está pronto para corte, Ilhéus. Autorizado, Ilhéus. O plano Yankee sai inicialmente no 060 pela Golf 677. A decolagem da 1-7, curva à direita, subida coral, 19.35, controle, 18.6, a torre, e o 0263 no transponder, Oscar Papa Luz. Claro, Oscar Papa Golf está correto o cotejamento, chame a torre. Para acionar, o ajuste é 1015, boa viagem. Os 26, livre a pista pela direita, solo 1219. Oscar Papa Golf, prossiga. Autorizado acionamento no pátio 5, reporta para o táxi, Oscar Papa Golf. Circuito 26, desça via para 2000 pés, QNH 1015 autorizado. Final ILS X-Ray pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Siga pela Alfa, fechamento da Juliette. Alfa, Alfa, Juliette, porta nada. Azul 4208 está pronto para o táxi. Sempre todos a bordo, 3 horas e meia de autonomia, alternando Maceió. Gente, Azul 4208, autorizado o táxi à direita. E no ponto de espera da 10, chame a torre 18.6. O ajuste é 1015, boa viagem. Já, ponto de espera da 10, 18.6, boa torre. Washington é 6312, ingresse na Juliette, o gate é o 03. Trip 5217, interceptado localizado visual. Trip 5217, M Torre Salvador em 118, decimal 6. Ok, 118.6, bom dia. Bom dia. 260, departure from runway 10, right turn, Arbor, departure, after Arbor, is clear to direct to Vitória, departure frequency 119.35, squawk hold 5043. I 043, o passarelo. Patango Victor India Juliette, decolado aos 29, na vertical da rotatória, chama controle 199-35. Torre Salvador é o trip 5217. Alfa Victor Juliette, aguarde. IP 5217, tem tráfego avistado, autorizado pouso na 190, vento 090 graus, 119, nós que nem ganhou 015. Aqui é Ciente, a trip 5217. Informado pela Infraero que o seu gate ainda permanecerá o 3, porém existe um trator que está sendo removido da posição. Estamos aguardando a definição aí da Infraero para dar continuidade no seu táxi, ok? Go ahead. Okay, 390. I will coordinate standby clearance to Recife, America 980. Ah, okay, 290, America 980. De apoio rotatório. Pro de Paripe, informa que não há tráfego no corredor Interlagos. Vai ser pro de Paripe, aguardando instruções para prosseguir na pro de Vera Cruz, ok? Confirmando, controle, o Vitor e Juliette vão até pro de Paripe, aguardando instruções para seguir com a pro de Vera Cruz. Vitor e Juliette. Afirmativo, pro de Paris está aguardando o Vera Cruz. Vai bater mil pés até o destino, ok? Na 6312, autorizado, gate 3, prosseguindo pela Juliette. Hoje na 6219, informa um Airbus da companhia que vai parquear à sua direita. No gate 3, assim que a aeronave parquear, inicie o seu pushback e acionamento no 04 e chame táxi. Esse observando o tráfego da companhia do 03, chamada aeroporto. America 980, ready to copy. Solo Salvador, bom dia, 35217, livrou na sua escuta. Bom dia, 35217, táxi autorizado para o pátio 3, aviação geral, via Alfa e Kilo, o 35217. Alfa e Kilo, pátio 3, aviação geral, 5217 a 3. Autorizado decolagem, pista 10, vento 100 graus, 119, que nega no 015. America 980, are you ready to copy? Para dar 97, reporta para ingresso, Alfa Victor Juliette. Oscar Papa Golf, prossiga. Autorizado táxi até o ponto de espera da pista 97, reporta para ingresso, Oscar Papa Golf. Decolado aos 33, controle 199-35. 109-35, azul 4208. Controle, boa, é o azul 4208. Azul 4208, contato radar, suba para o nível 370 na saída PUCA. Ok, liberado para o 370 na saída Pouca Azul 4208. Are you ready to copy? Alfa Victor Juliette, mantém ponto de espera dando 7. Papa Golf autorizado a decolagem da pista 107, o vento 100 graus, 109. Oscar Papa Golf. Salvador em 118, sou decimal meia. Alfa Victor Juliette, ali mantém pista 107. Bahia autorizado, frequência livre. Tá? Final, trem checado. 5826, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso, vento 100, 10 mais. Aguardando, cuidando. O Oxiné 6219, livre, taxa direita. E no ponto de espera 186, torre. O ajuste 1015, boa viagem. Obrigado pela direita. Vou mandar a torre hoje na linha de dois. Uso pista 10, o vento 090 graus, 10 mais. Cuidado, pouso 10, cuidado, né? Fica Papa Golf, contato radar, suba para nível 060, ao cruzar 2000 pés autorizado, direto posição coral. Ok, após 2000, coral. Ao contrário. O governo conseguiu voar com o norte, a vista lá na frente. Peralfa, qual é a intenção do voo? 35, aguarde de coordenação com a torre, o Romeu e aqui, Índia. Aguarda. Ao conseguir para o forte, fica atento, ok? Tá pronto para a cobra? Autorizado. Salvador, Salvador, mil pés restritos no corredor forte. Decolagem da 17, curva à esquerda. E o controle 19.35, a torre 18.6. Acione 0171 na transponder.